apenas deixei o tempo passar, pra ver se eu ia enriquecer, um novo estilo de vida alcançar. Mas nesse mangá, onde tava você? Sem tempo pros inimigos, cê não me interessa. Cês não falam no meu mic, então não me critica. Vocês querem a sua vela da minha festa, pra desejar que eu nunca tivesse entrado na sua vida. The lifestyle do Iron Man, viaja para o mundo dos quem. Fica milionário antes dos 20. De 7 em 7 acumula muito mais de 100 mil. Ela rebola tão bem, touro amarelado como um raio em Konoha. Enquanto eles falam, falam tentando subir. A terceira vez que eu tô me jogando da masmorra. Yeah. Sobrevoando o céu da cena, como um gavião, usando a precisão, escolhendo quem eu mato nesse mar de presa. Anos, sigo pelo ciclo. Vamos indo, ignorando lixos, ficando ricos. Yeah. Cês não viveram o que eu vivi. Com rap não passar a visão. Nunca ouvi um rap com tantos fatos. Não é um terço da minha vida e alcançou mais de 1 milhão. Rios de lágrimas serão sorrisos. Descobriram que eu sou um sad boy, bad vibe. Eu canto sons, pareço um Narutinho, mas eu sempre fui mais na vibe do Sasuke. Dropo hits no YouTube, falo de anime, e eles vão ter que aceitar quem eu sou. Não pensa que eu nunca tive inclinação pro crime. Esses otários não sabem quem eu sou. Eu sou como Mercúrio, meu pai como Magneto. Podia ser como ele no futuro, mas resolvi ficar famoso pelo que é certo. Eu sou como Mercúrio, não é Lucas Arte. Realmente pareço com ele, já faz valer a pena esse rap só pela minha parte. Deixa que eles falem que eu sou um bicho. Quando se faz sucesso, inveja faz parte. Pra aposentar meu, vou preciso ficar rico. Eu vou mudar pela grana como Walter White. Me chamei de vendido, mas com certeza eu não sou o primeiro. Aí tu vai lá e paga teus pepinos com outra coisa que não é dinheiro. Amo quem me acompanha como se fosse família. Você nem tem ideia, mas amo muito mais a ideia de dar um carro novo pra Naveia. Enchei de ouro e luxo a vida dela. Nunca vou me esquecer do meu conceito. Cada dia que eu perco segurando o mic, é um dia que meu velho ganha largando a colher de pedreiro.